é desse jeito, é quarto preto, é desse jeito. Respeito pelo dom da vida dado por Deus, mais um da cúpula negreda que sobreviveu, venceu, correu atrás com muito estilo, sem precisar matar ninguém, nem tá envolvido, de ter meu ritmo, revolução, representar a favela, decoração, os pobres, os pretos, o nordestino, nós somos crucificados como Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém. Quem vem pensando em bater vai apanhar também. Motivo, irmão, dessa situação, falta interesse sincero, manifestação. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. Preto periférico, o negro sofredor, na batalha, na luta, aqui mais um vencedor. Preto periférico, o negro sofredor, na batalha, na luta, aqui mais um vencedor. Aí negreto, negreto. Aí negreto, negreto. Aí negreto, negreto. Aí sabe, Godói, Capão, São Paulo, Brasil. Satisfação, obrigado, deixa eu chegar. Aqui mais um da sua dignidade tá no ar. Pra firmar, buscar um objetivo. Se é pela favela, negredo tá envolvido. Solta o disco, deixa o som rolar. Timaia, Racionais, Sabotagem, um bom lugar. Oba, cê quer colar, tem que ter compromisso. Não é só rimar, fazer show e lançar disco. Vem comigo, cê tá firmão. Original, fé rezar, fica outra versão. Tem o dom, então caminha. Sem buchicho, brá brá brá, conversinha. Ladainha, sai, Zé Povão. Cê joga contra, tá na cara, mó falsão. Camisão, bombeta da quebrada. Cê se fodeu, é estilo, não é farda. Tira a máscara, vai, corre trecho. Aqui mais um da cúpula negreta. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito. Preto periférico, o negro sofredor, na batalha, na luta, aqui mais um vencedor. Preto periférico, o negro sofredor, na batalha, na luta, aqui mais um vencedor. Vou que vou atropelando preconceito, sou ser humano, pecador, é desse jeito. Vou que vou atropelando preconceito, sou ser humano, pecador.